e deixou a equipa do Benfica em estado de nervos. Valeu o apoio dos adeptos e, alguma sorte, a passagem do minuto 42 surge o gol do empate numa boa jogada que foi concluída por Maxi Pereira. 1-1 veio mesmo a calhar, a equipa do Benfica apresentou-se mais segura e estável no segundo tempo. Mas foi preciso entrar um suplente para resolver o encontro. Franco Jara, aos 81 minutos, a 9 do fim, marcou o segundo tento dos encarnados, colocando assim a equipa do Sport Lisboa e Benfica em vantagem no jogo e na eliminatória. Foi este o resultado final do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Na próxima semana, às 6 da tarde, o Benfica vai jogar em Paris a segunda mão destes mesmos oitavos de final, frente ao Paris Saint-Germain. E se aqui em Portugal não faltar o apoio dos adeptos, em França também não há de faltar, já que o Benfica é a única equipa que irá jogar em França e, portanto, receberá todo o apoio dos adeptos e imigrantes portugueses. O jogo tem início, como disse, às 6 da tarde. E como já havíamos adiantado ontem, o jogo que se realizará em Anfield Road e que oporá Liverpool ao Sporting de Braga terá início às 8:05 da noite, tal como o jogo que se realizará no Dragão e que oporá o Futebol Clube do Porto ao CSKA de Moscovo. Antenoev, do Sporto. Iogo Viana deverá estar de saída do Sporting de Braga no final da temporada. A notícia é avançada pelo site desportivo italiano Calciomercato, que avança com uma proposta do clube alemão Hannover, aos minhotos. Parece mesmo que o clube arsenalista tem uma proposta em mãos para estudar. Deverá encaixar 2 milhões de euros pela venda do jogador português Hugo Viana. Hugo Viana, internacional português, já representou em Espanha o Osasuna e o Valencia, e mesmo na Inglaterra já jogou pelo Newcastle United, mas nunca pisou solo alemão para jogar por uma equipa daquele país. Poderá fazê-lo caso o Sporting Clube de Braga aceite a proposta dos alemães do Hannover. O Sport Lisboa e Benfica perdeu no jogo inaugural da Taça Intercontinental em Futsal por 4-3 com a equipa brasileira do Carlos Barbosa. Foi um Benfica forte e rematador, mas com azar no momento de atirar a baliza. Chegou ao final da primeira parte a perder por 2-0, com dois tentos apontados por Sinoé. Na segunda parte, Joel Queiroz reduzia para os encarnados, fazendo o 2-1. Mas logo depois, Rodrigo fazia o 3-1, colocando novamente a equipa do Carlos Barbosa, com 2 golos de vantagem. O Benfica chegaria ao 3-2 por intermédio de Marinho, mas pouco depois Flávio fazia o 4-2 para a equipa do Carlos Barbosa. Já a jogar com o guarda-redes no ataque, a equipa do Benfica chega ao 4-3 novamente por Marinho, mas já foi muito em cima da hora, não houve tempo para mais e a equipa do Benfica perdeu mesmo este jogo inaugural desta prova, a Taça Intercontinental em Futsal, que acaba no próximo domingo. O Benfica representa a Europa. E porque hoje foi dia de outras notícias, a edição de hoje do Desporto Antena não tem história e será mais pequena do que o habitual. Mas dou-lhe ainda conta de que, precisamente no Japão, foi cancelada toda e qualquer atividade desportiva para este fim de semana. Os 19 jogos da J-League, os campeonatos profissionais de futebol, beisebol, e mesmo uma reunião do comitê que está a investigar a alegada viciação dos jogos de resultados, aliás, no sumo, o tradicional desporto japonês, toda esta atividade desportiva foi adiada para a próxima semana, ainda que, em alguns dos casos, tenha mesmo sido por tempo indeterminado, que é o caso, aliás, dos jogos de futebol e de beisebol. Recordemos só que no Japão já estão contabilizadas mais de 600 vítimas mortais e há já anunciado uma fuga de material radioativo, o que compromete muito a segurança de todos os que se encontram perto de Fukushima, uma das localidades atingidas. A edição de hoje do Desporto Antena, mais pequena, vai mesmo ficar por aqui, mas na próxima segunda-feira estaremos de volta com os habituais minutos do nosso Desporto Antena. Fique bem, boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.